para Mil Pés, se autorizado proa direto para Manati, 02 no POD. Autorizado. Vai, capitão. Para o táxi 154 a bordo 0402 de autonomia alternativa ao Galeão. Aguarda. Tango Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, este é o controle de Salvador. Meu cordial, contato radar, suba sem restrições para o nível 100, campo. Sem restrições, acendendo 100, Tango Zulu. Controle, pode voar direto o Momo, dá presente, Tango Zulu? Juliette, Tango Zulu, cumpra a subida, só vai ganhar altitude dentro em breve, eu vou lhe autorizar o voo direto para EDC. Ok, Tango Zulu. Acredito que tenha sido feito lá no Rio, pelo Dodge, lá no Rio. Vou entrar em contato de novo aqui, já chamo o senhor. Tá ok. O Júlio Tango Zulu, qual é o ideal para ir descer? 317, ó. Tava aqui, Luiz, está autorizado o regresso. O Juliette Tango Zulu está autorizado a proa 307 direto IDC. Eu preciso do seu estimado para pouco. Muito boa tarde, Oceano 326, esse é o controle de Salvador, meu cordial. Ajuste 1094, desce para 2000, direto Duna para o ILS. Duna, descendo para 2014, pode manter a velocidade ou até mais próximo? Vou deixar a velocidade a seu critério, capitão. Velocidade 326, direto Duna, descendo para 2000. Webjet 857 está sobrevoando a bela Bahia de Todos os Santos. Altitude 5500 para 2000, está autorizado também a aproximação ILS. 500 a 2000, o visual tá lindo, amigo. Juliette Tango Zulu, é, o senhor já tem estimado para pouso em IRC? Afirmativo, senhor. 1840, Juliette Tango Zulu. 1840 na Terra do Feijão, positivo. São Pioneiro 45, na Delta para ingresso na Alfa, Pioneiro. Segundo via Alfa, Juliette, Pátio, Índia, no ponto de espera, 218, decimal, Janeiro, 45. 0-3-2, 17-3-3. Do 70, este é o controle Salvador, meu cordial. Positivo, voa do 70, voo direto Eudes, cruzamento da área terminal de Salvador, e sempre na escuta, câmbio. Gol 1394, chame Recife 125, ano, câmbio. 251, Gol 1394, boa. Boa. Paulo Salvador, Gol 1600. Equipamento 1737, está agora 3 milhas para o externo, ou seja, 8 milhas da cabeceira. O senhor vai chamar agora a Torre 1, 895, solicitar instruções para pouso. Bravo, que luz. Mike Eco Delta, livra a zona de controle, frequência livre. Solo Webjet 2712. Com a empresa, foi feito a DLA no Galeão, seu, para 17h30. controle ao 5447? Só um momentinho, 47. Prossiga. É possível, senhor, coordenar direto pro de Barreira, se possível? Eu tô tentando aqui, só um momentinho. Eu já, desde a sua decolagem que eu tô tentando para que o senhor voe direto, pai. Maravilha, muito grato aí. Positivo, 35447, finalmente conseguimos. O senhor pode voar direto Barreiras. Barreiras da presente, grato aí. Foi uma árdua negociação. Imagina. Siga Força Aérea Brasileira 2733. P5857, lembrando. Alfa Juliette 05, P5857. Alfa 10, Oceano 63, 2006. Oceano 326, atua na localização em aproximação. Vão reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-8-95. 18-95, muito obrigado, boa tarde. Confirmar, por gentileza? Ah, positivo, tá 3154. Vamos ajustar agora 1014, direto Duna 2000 para o ILS. Você está seguindo a aeronave da Gol, voo 1648, que procede de Ilhéus. P5447, suba agora para o nível 200. Autorizado 200. Controle Salvador, P5490, decolado, Momo na sua escuta. TRIP-5490, controle Salvador, contato radar, suba sem restrições, câmbio. Ok, em ascensão sem restrições para o 200, TRIP-5490. Tá, escuta. Recebendo aqui 330-330-330. Tá, afirma. De responder. Por exemplo, ele deseja saber qual vai ser o ponto que o senhor vai mudar a sua regra de instrumento para visual, o estimado para lençóis, qualquer coisa nesse sentido. Haveria possibilidade de os informar, por gentileza? Primeiro dia, avião. 72 horas. Já, ataque, 72 horas. Você, né, 6326, livrou na sua pessoal, pode. Passa em frente a Santa Ana do Juliette. E aí, já tá muda agora. A ganha de voo, estamos em torno ao fundo. O 08. Ah, ok. Muito grato pela informação. Proposta aceita os 39. Então, a modificação agora vai prosseguir no 85. Eu vou reportar as devidas posições e estimados para o melhor centro de controle do Nordeste. Ok, claro. Voo no 648, está autorizada a aproximação em LS. Ao mesmo tempo com o terceiro lado. Só um momentinho. O trip 5490, controle Salvador. Prossiga. Direto Petrolina, câmbio. A segunda aeronave do controle. O 3805, solicitou lenda, se possível. Se possível, sim, 3805. Estou autorizado. Obrigado, senhor. Estou 3154, livre LS. Livre, me chamará estabilizado, 3154. Trip 5447, chame Recife 1288, caso negativo 1260, boa viagem. 288, alterna 260, grata, bom serviço aí, bom dia. Bom voo, capitão. Direto São Zulu, e vou para Irecê, chame Recife 1288, caso negativo 1260 e boa viagem, São Zulu. 288, boa. Tanque Web 6721, 169 a bordo, 3 horas, até registro. Mike Bravo, uniforme. Mike Bravo, uniforme, controle. Acusão 3000 na MOMO. Suba sem restrições para o nível 180, contato radar. Mike Bravo, uniforme. Subiu no 80. Colo 648, intercepto localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. O 1895. 895, 648. 645. Série A 6545, controle. Decolado agora, dono zero, no perfil da saída coral, estacionado 5555, cruzando no momento 1.200 pés, pioneiro 45. Ok, pioneiro 45, força aérea 6545, está autorizado a girar à direita e voar direto coral, contato radar estabelecido. Direita, direto coral, pioneiro 45. Gordo 70. Chame agora Recife, a frequência 1251, bom retorno à base Galeão. Um abraço, 1251. Mike Bravo uniforme. Prossiga. A localidade de destino é Brumado? Não, Barreiras, Sierra Novamba, Bravo Romeu. Barreiras, Sierra Novamba, Bravo Romeu. Ah, ciente, consta aqui para este controle Sierra Novamba, Bravo uniforme. Ah, sim, Matheus. Mas é Barreiras, obrigado. Ah, ok, é Barreiras. Vou consultar o centro, só um momentinho. Direto Serra Novembro, Bravo Uniforme. Aí o senhor me diz que não é Bravo Uniforme, é Bravo Romeu. O centro tem o seu plano de voo como Bravo Uniforme, confirme. Olha, nosso plano foi feito como Serra Novembro, Bravo Romeu e Barreiras. E foi confirmado na sala de prato, nós fizemos inclusive uma modificação de aeronave e foi confirmado isso aí. Ah, positivo. Já que o senhor tem o plano em mãos e foi entregue na sala de tráfego, a gente briga com o centro, não tem problema não. Yankee Bravo Zero, e após ILS. Ok, no primeiro momento VOR. Eu vou consultar a torre com relação às decolagens e se for possível o senhor já bloqueia e afasta no procedimento solicitado. Ok, aguardar. Então 3154, passou Duna, localizador em aproximação para pouso. Reduza cheque o trem, chame a torre, 1-1895. 1895, obrigado, bom trabalho, viu? Obrigado por tudo. Boa, um abraço. Mike Brown, uniforme, voo direto Barreira. Voo direto Barreira, Mike Brown, uniforme, oi, amigo. Meia, 721, decolou na sua escuta. Objeto 6721, deixa o controle Salvador, código transponder selecionado 5103, web 6721. 03 agora pro 6721. P5490, chame Recife 12685, câmbio. 2685. Boa! Delegado Patio 01, posição 08, gol 1648. Ok, pode subir pro 330 na saída? Positiva, sem restrições. Vamos iniciar a curva à esquerda, subindo pro 330. Possibilidade de voar frote? Eu tenho uma posição melhor, vamos aguardar um pouquinho que eu estou coordenando junto ao centro. Muito obrigado. Pulsera 2733, Salvador. Na escuta. Vamos iniciar curvas pela direita nesse setor, a 1500 pés, e o senhor vai aguardar nesse setor. A gente está programando uma decolagem da aeronave da Gol para o setor nordeste, a saída pouca. Posteriormente eu vou lhe autorizar a subida para 2000 para o bloqueio e afastamento do procedimento VOR conforme solicitado. Gente, então iniciou aqui a espera desse setor com curva pela direita, 1500 pés, 733. Mike Bravo Uniforme, este é o controle de Salvador. Chame Recife, 1260-1288.